Linha de Frente. E você viu só quem fez aniversário nesta semana? Ela mesma, Ana Cláudia. Quer dizer, Ana Cláudia não, o aniversário dela é em setembro. Desculpa aí pelo vacilo, hein, Aninha? Quem fez aniversário nesta semana, na quarta-feira, dia 19, foi a Operação Pecúlio, parida aí pela Polícia Federal e recebida com desespero pela classe política de Foz do Iguaçu, né, em 19 de abril de 2016, né, classe política que foi devastada pelo maior escândalo de corrupção já descoberto na Terra das Cataratas. De lá pra cá, nestes 12 meses de vida, já foram 6 etapas, né, com o cumprimento de 173 mandados de busca e apreensão, 61 de condução coercitiva, 42 de prisão temporária, 19 de prisão preventiva, além de 183 denunciados, 149 réus, sendo 112 já aguardando sentença. Dos 15 vereadores da legislatura que terminou melancolicamente em dezembro, 12 foram presos, 2 chamados a depor e só um, o vereador Newton Bobato, atual vice-prefeito eleito, conseguiu escapar ileso, né? Para desespero, inclusive, de uma galerinha aí, já que o Bobato é do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e tem gente, né, que adora relinchar aí falando de comunismo como se fosse uma doutrina do diabo, né? Sem nem saber do que se trata. Dos presos, 12 assinaram acordo de delação premiada que permitiu, por exemplo, detectar mais de 30 milhões de reais em desvios de recursos públicos, tanto em obras viárias, que foi o foco inicial da operação, como também na área da saúde, né, através de contratos que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, teriam sido grosseiramente superfaturados por uns espertalhõezinhos aí, né, que pretendiam, inclusive, assumir de vez o comando da saúde pública no município por meio de parceria público-privada com 30 anos de duração, na qual o cidadão entraria com o lombo e eles entrariam com a mão para bater a carteira. Com os acordos de delação, a justiça já determinou também multas no valor de 8 milhões de reais aos réus, cujos depoimentos mobilizaram e continuam mobilizando um verdadeiro batalhão de testemunhas, 501 testemunhas, sendo 103 só para o ex-prefeito Reni Pereira, que foi alvo de 435 denúncias de conduta criminosa por parte do Ministério Público Federal. Com a Operação Pecúlio, Foz do Iguaçu foi também destaque na imprensa nacional várias e várias vezes, e não precisamente pela beleza das cataratas ou os recordes da usina de Itaipu, né, mas pela vergonheira, que é a mistura de vergonha com roubalheira, que uns e outros andaram promovendo com dinheiro público, ou seja, dinheiro de todos nós. As primeiras sentenças da Operação Pecúlio devem sair entre junho e julho, sendo decisões de primeira instância, né, das quais caberão recurso. Se a justiça será feita? Não sei, espero que sim. Se os políticos de Foz aprenderam a lição, duvido, duvido mesmo. Não se surpreenda se assim que baixar a poeira e passar um pouco, né, o medo do delegado japonês da Polícia Federal, a farra voltar a correr solta. Se o cidadão de Foz do Iguaçu aprendeu a lição, eis aí outra incógnita, né? Você pode responder, inclusive, você, né, falando por você. Aprendeu a lição? Votou direitinho para vereador na eleição de outubro? Votou direitinho para prefeito agora em abril? Caso sim, parabéns. Caso não, aí não tem Operação Pecúlio que dê jeito, né? Programa Fronte até meio-dia.